vou-me embora daqui. Cristo Jesus foi pra me preparar num lindo céu entre os anjos lugar. E breve vem com poder me buscar. Eu vou-me embora daqui. Vem, meu amigo, aceita Jesus. Ele te dá vida, perdão e luz. O Salvador tem lugar para ti. Vamos embora daqui. Vamos embora, embora daqui. Vamos embora daqui. Cristo Jesus foi pra nos preparar no lindo céu entre os anjos lugar. E breve vem com poder nos buscar. Vamos embora daqui. Perdão e luz, o Salvador tem lugar para ti. Vamos embora daqui. Vamos embora, embora daqui. Vamos embora daqui. Cristo Jesus vem pra nos preparar no lindo céu entre os anjos lugar. Vem com poder nos buscar. Vamos embora daqui.